Romeu Alfa Charlie, desça para 2.000 pés, reposto estabilizado ILS, ajuste de altímetro no 0.7. Para 2.000, Kuno 0.7, vai reportar estabilizado o ILS, o ET Alfa Charlie. Via Pêndulo 10, subida da El, Leda, Bridge, curva direita após a decolagem, 5402 é o código, 1208 é o controle. Nível 340 para Guarulhos via Pêndulo 10, saída da El, Leda, Bridge, primeira curva direita, o transponder 5402, controle 1208, para 3897. Correto, chama para pushback, será? Camarada. Controle Salvador, Oxané, 6143, boa noite. Oxané, 6143, boa noite. Identifique, desça para 4.000 pés, uma chegada bom, fio ajuste no 017. 17, desça até 4.000, Oxané, 6143. Chamando para iniciar táxi no 567. Chamaram para o Jet 6720, contact now. Receive center frequencies 126.0, enable 133.25. 126.0, 133.25, WebJet 6720. Interceptou o localizador e avistando o Excel Pacard. Torre 118.612, Charlie, X-Ray Alpha Charlie. 118.6, uma boa, Excel Pacard. Torre Salvador de Papatango, Excel Pacard. X-Ray Alpha Charlie, vai prosseguir para 17 para 10, boa noite. A 10, tá baixado e travado, full ILS. Ok, livre pouso, piste 90, 95 graus, 8 nós, ajuste 90, 97, o X-Ray Alpha Charlie. Com o livre pouso da 190, com 1017, X-Ray Alpha Charlie. Solo é o 1567 para o táxi, CAB de 151, 4 horas e 10 de autonomia, alternando Campinas. Táxi via Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera 186, voo 1567. Controle Salvador, boa noite, papapá, Romeu Serra Tango. Romeu Serra Tango, boa noite, identifique, desça até o nível 050, chegada a Monf. 050 a Monf. Quando mais próximo, eu gostaria de cancelar e prosseguir visual para 17, Romeu Serra Tango. 7, informe para o cancelamento. Eu guardarei, Romeu Serra Tango. Charlie, solo zona meia, direita 129. Direita 129. Torre voo 1567, quanto espera da 10, pronto? 1567, alinhar e manter, Pichino Zero. Ali mantém 10, 1567. Passo autorizado via Alfa, Juliette, cruzo parte principal e chama na Lima. Alfa, Juliette, parte principal vai reportar na Lima. Sete decolagem autorizado, 950 graus, 89. Autorizado a decolagem, voo 9567. Estacionamento 3897. 3897 está no parte 3? Está em frente ao terminal de logística de carga. Isso mesmo, autorizado, chama em destaque. Autorizado, chamada para o táxi, 3897. De voz TAP para 3603. Afirmativo. TAP 060, tá? 3603. Oxené 6143, desça para 2000 pés. Ajuste permanece 1017, reporte estabilizado ILS. Desce para 2000 no perfil, vai reportar estabilizado o ILS 6143. 67 da Gol 119, 1208, boa viagem. 208, boa noite. Boa noite. Boa noite, vou no 5567, corrigindo Arbor Telefa, 2500. 7-5-3-6-0, TAP radar na decolagem. 3-6-0, Salvador, gol 1-6-0-1 no portão 4, está pronto para o pushback, chora. Está autorizado, chama o autorizado, 6-0-1. Alfa Charlie já está próximo a Lima? Autorizado táxi Lima, Mike, Quebec. Na Quebec está autorizado o cruzamento para o 45. Quebec está autorizado o cruzamento. Rodrigo, muito boa noite. Chegou no 273, está na posição 3. Autorização Confins. 273, autorizado o plano para Confins, nível de voo 360, via pêndulo 10. Subida da El, Leda, Bridge, curva direita após a decolagem. O código transponde é o 5411 e o controle 1208. Autorizado Salvador, 360, pêndulo 10, da El, Leda, Bridge, com curva direita, 5411, confirmando para Confins, o voo 1273. Afirmativo, confirmado o plano para Confins, cotejamento correto, chamando o pushback e acionamento. Sim, chama lá. Salvador, boa noite, Papa Papa, Serra Tio Delta, passo 240, destino 160, sentido a informação, Victor. Serra Tio Delta, desça para o nível 050, na chegada Bonfi, Serra Tio Delta. 050 na Bonfi, Serra Tio Delta. Serra Tango, desça para 4.000 pés, ajuste no 097. 4.000 com 1.017, Romeu Serra Tango. Salvador Serra, Kilo Delta. Para esclarecimento, a intenção mais adiante modifica as regras do intenção de pouso na 107. 7. 60 via Pezulo 10, subida da El, Leda, Bridge, curva direita após a decolagem, 5423 é o código, 1208 é o controle. Para Guarulhos, roda 10, subida da El, após Bridge, curva direita após a decolagem, 5423 é o código. Da pushback de saneamento, no 940. Bora. Utilizando o localizador, visão com a capiteira 10, Oxanair 6143. 143, chame tu em 118, decimal 62. Foi agora 18.62, obrigado, até daqui a pouco. Vamos para o táxi, 169 a bordo, Campinas, 3 horas e 40. Táxi autorizado via Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Índia e Alfa, o táxi está livre, 18.6 para a torre, 601, boa noite. Boa. Para o táxi, o TAN 3897 está com 202, 4 horas alterna com fim. Táxi via Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Sobre táxi via Pátio, Índia, Alfa, ponto de espera, torre 118.6, 73897. Paulo Salvador, papapapá, Sierra, Foto para Sierra. Guerra, Fox Trot, Guerra, boa noite, prossiga. Guerra, Fox Trot, autorização para São Paulo, 2430. Guerra, Fox Trot, 1 minuto, sua cópia para a coordenação. Aguardando, Fox Trot. É, para final da 107. Modificado aos 2-4. Está livre. Final longa da 107. Desce em condições visuais com altitude de tráfego ajustado no 017. O meu Serra Tango. No 017 ajustado, o meu Serra Tango. 3603, desça para 2000 pés. Ajuste 10017, reporte estabilizado LS. 2000, 10017, reportar estabilizado. Então, droga, guardião 02. 430, via Pezulo 10. Subida da El, Leda, Bridge, curva direita após a decolagem. 5164 é o código, 1208 é o controle. Salvador, guardião 02. 02, Graé, intenção? Acima aqui, tem as 10 horas para a Tribunal Nacional de Aliança. Estou presente, autorizado direto para o Grael. Vento 1950, 5 nós, o ajuste no 097. 1017, 1710, 1005. Direto para o Grael, 1705. Aguardando os passageiros entrar no avião. Assim que chamar o aprofundamento, continuará o Delta. Quem encerra Fox Trot Yankee, cotejamento correto, acionamento táxi decolagem com a torre 118.6. E quando chamar a torre e tiver já em mãos do BOB, já pague pra torre, por favor, tá ok? Afirmativo, vai pagar pra torre, 118.6. Que é a Fox Trot Yankee, boa noite. Boa. 01 após o aeronave na curtíssima, alinhar e manter. Após o aeronave na final, ali mantém 1-0, boa noite. aeronave aí próximo à final da 1028. Autorizado direto pro pátio do Graé, o vento no 3 Azal, 7 nós, reporte de solo controlado do Graé, Guardião 02. Autorizado, modelo 7, direto do Graé, reportando solo controlado, Guardião 02. M1 143, solo aos 27, direito, 1219. Na Fox 1219, obrigado. Salvador, uma boa noite, o Xanero 6143, livrando na Fox. 1143, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, pro 9, obrigado. Decolagem autorizada, pista 10. Livre decolagem 10, boa noite, 01. Romeu, Serra Tango, chame torre 1-8. Decimal 6 dúzia. 1086, obrigado, Romeu Serra Tango. Torre Salvador, muito boa noite, é o Papa Papa Romeu Serra Tango. Romeu Serra Tango, reporte final de 3 milhas, cabeceira 17. Reportarei, o Romeu Serra Tango. Pergunta 3897, está no ponto de parada 10. Ciente, 3897, mantenha. Capavista, está 3603. Chame torre 1-8, decimal 6 dúzia, 3603. 18, meia, uma boa noite. Oi. 01 da Gol, 30, controle 1208, vou avaliar, hein? 08, 60. Serra aqui no Delta, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro no 07. 1.007, Delta. Ah, tem livre pouso para o Romeu Serra Tango da 1.07. No em aproximação, aguarda autorização, Romeu Serra Tango. Afirmativo, estamos a 4 milhas. Salvador, boa noite, está 3603, 1,5 milha para o Índia Serra. 3603, continue, aguarde autorização. Guardado. Serra Tango vai fazer um 360 pela esquerda, reporta nova, final 97. Ativo, 36 esquerda, então, meu Serra Tango. Ah, a gente está bem próximo aqui, senhor, acho que dá pra gente pousar, hein? 1-2-7-3, tá autorizado, chantra de destaque, portão 0-3. 7, mano. Salvo Salvador, gol 1940.2 para o Puxa Tanamento. Tá o número 2 no setor, 1940. Aguardando, gol 1940. Já Serra agora, já tá reduzido. Obrigado, amigo, pela colaboração aí, ok? Valeu. Tráfico no 017, tá aqui o Delta. Romeu Serra Tango tem livre pouso, cabeceira 97, 920 graus, 7 nós. Livre pouso, Romeu Serra Tango. Salvador, Lugona 601. 360, está sob vigilância. 3690. Autorizado, 940 graus, 10 nós, um ajuste no 097, cheque o trem. Baixou e travou. Tem livre pouso, tá? 3603. Solos 33, vai para 5? Vamos para o HR da Aerostar. É isso mesmo, na primeira esquerda agora. Obrigado pela colaboração. Bom, médico. Bem, amigo. Valeu. Sete Alena, com antena zero. Ali, antena zero, seu 3897. Meu senhor, tá em frequência livre, solo 34. Boa noite. Meu 03, solo 34, direito, 219. Direita 219, tá, 3603. Táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, 62, 3603. Gol 1273 para o táxi, 134 a bordo, 3 horas, alternado Campinas. Táxi via Indy Alfa, ponto de espera, chame torre 1861273. Sim, a gente consegue para 1861273. 340. E restrito 340601. 6259, aguarde Guarulhos. Meia dúzia. 786, Circle Delta, obrigado. 897. Tá vencido, você chegou a fazer alguma DLA? Afirmo. Negativo, que teve algum probleminha aqui, então, que eu tô verificando aqui. A DLA, não sei o que aconteceu, que aparece... Ah, não, tem uma DLA aqui, sim, aguarde um minutinho. Na sua escuta, aqui pra gente tem as 1841 Zulu. Afirmativo, 21h40 tem uma DLA aqui, só um minutinho e já paga a cópia. Fala, autoriza o posto do voo no nosso bacana? Afirma agora, autorizado, chama pra emitir táxi. Obrigado, camarada.